Agora veja o detalhe. O Senhor diz assim, versículo 11, quando Salomão acabou a casa do Senhor, efetuou tudo o que intentou fazer, versículo 12, o Senhor lhe apareceu de noite, disse, eu ouvi a tua oração. Versículo 13, se eu cerrar os céus e não chover, se o gafanhoto consumir a terra, se eu enviar a peste para o povo, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Diga, neste lugar. Qual lugar? O templo que Salomão tinha construído. Versículo 16. Escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela. Qual que é a palavra? A minha pergunta a você é, existe hoje aquele templo? Não existe. Nem vestígio dele mais. Quando a gente vai em Jerusalém, eles permitem que a gente desça talvez uns 15 metros abaixo do nível da cidade, e a gente tem uma noção de algumas pedras, de algumas pilastras, que dizem ser do tempo de Jesus. As civilizações vieram e o lixo de cada destruição foi se acumulando, e hoje Jerusalém está num lugar tão alto que não tem mais registro, não tem mais nada que a gente possa dizer, esse é o templo que Salomão construiu. Mas foi construído lá. Aquele templo foi destruído, completamente destruído. Mais adiante, já na época antes de Jesus, Herodes mandou construir o templo de novo. E o templo foi reconstruído, do mesmo jeito que Salomão tinha construído. E se tornou de novo a glória agora do Império Romano, porque junto com o templo, ele construiu todo um complexo de hotelaria, de alojamentos, de festas, de farras, para o Império Romano. Mas construiu ou reconstruiu o templo para os judeus. Mas esse templo também está debaixo 15 ou 20 metros ou 30 metros. A gente chega aonde está lá o que chamam Muro das Lamentações, que na verdade ele não tem esse nome lá, é Muro Ocidental. E a gente entra lá numa caverninha onde ficam os rabinos e a gente vê uma espécie de um poço. E muito fundo a gente vê algumas coisas construídas lá, uns 15 ou 20 metros de profundidade. Aquele templo não existe mais. Muito menos o que Salomão tinha construído. Como é que Deus vem e diz assim, que eu vou pôr o meu nome neste lugar perpetuamente? Como é que Deus vem e diz que os meus olhos vão estar nesta casa fixos? Versículo 16. O meu coração vai estar nessa casa todos os dias. Parece uma incoerência. Parece que Deus não sabia que o templo ia ser destruído. Parece que Deus não sabia que... Puxa vida, não deu certo. Mas nós vemos Jesus andando pelo caminho de Jericó e um cego vira e diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salomão era o filho de Davi, mas Salomão era o filho biológico que construiu um templo profético e anunciou uma pessoa, a pessoa de Jesus, Quando o cego diz, Jesus, filho de Davi, o cego está dizendo, quem constrói o templo não é Davi, é o filho de Davi. E o templo, onde os olhos dele estarão perpetuamente, não é mais um templo de pedra. Jesus, o filho de Davi, morreu naquela cruz, estabeleceu o cristianismo, a igreja de Jesus, para que eu e você fôssemos agora o templo. Eu e você hoje somos o lugar onde a glória de Deus vem. Eu e você hoje somos o lugar onde o Senhor disse, o meu nome está aí perpetuamente. Eu e você somos o templo, a habitação onde o Espírito Santo tem alegria e prazer de estar, onde ele diz, os meus olhos e o meu coração estão todos os dias. Eu estou deprimido, eu estou, olha, Deus me abandonou. Mentira! Os olhos do Senhor estão sobre você todos os dias. O coração do Senhor está sobre nós todos os dias. O Senhor disse assim, Salomão, preste atenção. Se alguma praga vier, se o céu se fecharem, se não tiver chuva, se não tiver dinheiro, se não tiver plantação, se não tiver nada, se não tiver nada, e o meu povo chamar pelo meu nome, eu ouvirei dos céus, e eu responderei, e eu vou sarar a terra. Eu estou falando que nesse lugar, Salomão, nesse templo, eu vou ouvir a oração que se fizer. Agora, esse templo, Salomão, ele vai acabar, e eu estou anunciando profeticamente um templo, que este sim é o que dura para sempre, que são vidas que serão edificadas por Jesus, o filho de Davi, e ali eu estarei. Então, irmão, eu e você somos o lugar para se cantar: o Senhor é bom, e a sua glória, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Todas as vezes que os levitas entravam naquele templo e começavam a cantar a Deus, a glória de Deus enchia o templo. Por que que cantavam, louvavam e adoravam ao Senhor? Porque desta forma ele é entronizado como rei, como Senhor. Desta forma ele recebe toda a glória. É claro que não é só através de música. Louvar e adorar é através de cada ato da nossa vida. Estudamos aqui domingo sobre compromisso. Cada decisão da nossa vida no reino de Cristo faz com que ele seja exaltado, adorado neste templo. Por que que crente não fuma? Por que que crente não bebe? Não é porque é proibido, não. Qualquer um pode fumar e beber. Mas o meu corpo é templo do Espírito Santo. E tudo aquilo que o diabo fez para matar, roubar e destruir, eu não quero no meu corpo. Por que que não pode ir para o motel? Por que que não pode ter sexo livremente? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. O diabo não vai tocá-lo. Por que que eu não posso? Não tem nada de eu não posso. Tem algo muito maior. Eu sei que hoje eu sou o templo. E o Espírito do Senhor habita dentro de mim. E há uma promessa, mesmo que haja peste na terra, a oração que se fizer neste lugar aqui, o Senhor vai responder. E há algo tremendo, quando o povo adorava e louvava o Senhor, a glória enchia o templo. Nós cantamos esta música aqui, não importam as circunstâncias, te louvarei, te adorarei. Eu quero desafiar a mim e a você a exercitarmos cada dia mais o cantar louvores a Deus. O cantar louvores. Nós precisamos entender o que é que acontece quando nós começamos a cantar louvores ao Senhor. Se eu disser a você, Sérgio, eu quero te apresentar uma pessoa, um sujeito fenomenal, Sérgio. O cara é 10, é um sujeito fera demais, muito bom, agradável, um amor de pessoa. Olha, é uma pessoa tão maravilhosa, eu quero te apresentar ele. E eu sei que você vai gostar de conhecer ele. Sérgio, é um sujeito assim, mas olha, não tem palavras. Eu posso falar uma vez, você dizer, não, tudo bem, tá bom. Mas se eu continuar insistindo, Sérgio, eu não te apresentei ainda o fulano de tal. Sérgio, olha, é demais o cara, estive com ele hoje. Eu precisava, lembrei do seu tempo todo. Eu quero te apresentar ele, Sérgio. Eu estou louvando uma pessoa diante do Sérgio. Na hora em que eu levar o Sérgio para conhecê-lo, e essa pessoa envolver o Sérgio, e o Sérgio ter a mesma experiência que eu, o Sérgio vai falar comigo, Sóstenes, eu estou impressionado. Aquela pessoa realmente, realmente ele é assim, ele é isso, ele é aquilo. Realmente. O Sérgio também está agora louvando ele. Porque conheceu. O que, que o Sérgio vai fazer? Mãe, o Sóstenes me levou, eu conheci uma pessoa que, olha, ele é isso, ele é aquilo, é assim, o sujeito é assim, eu estou impactado, eu estou impressionado, eu preciso te levar, eu quero te levar, mãe. E um dia ela vai também e é exatamente isso, meu Deus. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós começamos a louvá-lo. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Olha, o Senhor é maravilhoso. No primeiro encontro, pode ser que o Sérgio fique assim, né, todo impressionado e sem graça. Mas, com o passar do tempo, ele vai apresentar outras pessoas e vai falar assim, olha, eu estou trazendo ele, porque eu falei o tanto que você é maravilhoso. Eu disse a ele o tanto que você tem me abençoado. Eu disse a ele o tanto que você é demais, não existe ninguém igual você. Eu disse a ele e eu trouxe ele para te apresentar. Com o passar do tempo, eu, o Sérgio e todos começamos a dizer diante dele quem ele é para nós. Com toda liberdade. Se isso diz respeito apenas ao relacionamento de homens, chega uma hora que alguém vai falar assim, mas espera aí, está exagerando, né? Ou, tá, talvez o cara está interessado em alguma coisa, estou o tempo todo elogiando, o tempo todo falando bem, espera aí, maneira, rapaz, você está com interesse em alguma coisa? Você está puxando o saco, você está, alguma coisa, você está com interesse? Mas nós não estamos falando de relacionamento de homens, porque nenhum homem é maravilhoso o suficiente para a gente passar o resto da vida dizendo, ele é maravilhoso. Uma hora a gente esbarra num defeito. Oh, frustrei. Mas com Jesus, quanto mais eu e você caminharmos com Ele, mais nós vamos descobrir. Jesus, eu ainda não sabia que o Senhor também agia assim. Eu ainda não sabia que o Senhor também é assim. Eu nunca tinha visto esse lado teu, Jesus. Que coisa tremenda, Senhor. E nós vamos louvando a Ele. Isso é louvar ao Senhor. Se Ele é para mim maravilhoso, meu Deus, meu Senhor, se eu estou entendendo que eu sou o templo, Ele está aqui. A oração que se fizer, o louvor que se levantar aqui, Ele vai receber e a glória dEle vai encher a casa. Algumas pessoas tem dificuldade. Eu não gosto muito do louvor. Eu gosto é da palavra. Alguns é por pura hipocrisia. É porque, na verdade, não se interessam por nada. E é melhor chegar bem atrasado, porque aí fica menos tempo naquele lugar. Outros são sinceros. É porque nunca se acostumaram a cantar. Tem pessoas que não têm o hábito nem de tocar um CD, de colocar uma música. Isso é real, é da natureza da pessoa. Tem gente que não se interessa por nada em música. Então vai ter uma dificuldade natural em cantar entre nós. Tem pessoas que são desafinadas, mas desafinadas, e não conseguem aprender a música, não conseguem afinar, e vão ter dificuldade natural de cantar entre nós. Mas quando Jesus começa a operar na nossa vida, olha, afinado, desafinado, sabendo, não sabendo, eu quero cantar, te louvarei. Ah, Senhor, eu vou te louvar o resto da minha vida, porque o que o Senhor está fazendo, tu és maravilhoso demais na minha vida, Senhor. E todos nós, se há um motivo de interesse, começamos a cantar alguma coisa. E quando o povo de Deus começa a cantar, louvando e adorando ao Senhor, o Espírito Santo flui poderosamente. Quem ensina isso é Paulo em Efésios. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, para que você entenda, salmodiar é falar alguma coisa cantando. Serenata é um salmo. Serenata é salmodiar. Minha linda princesa, te amo. Nessa madrugada, abra a janela. Você está salmodiando. Eu já fiz muitas serenatas, graças a Deus, para uma pessoa só, a Dani. E como tem um poder uma serenata? Porque você está dizendo alguma coisa, cantando. Você põe a sua alma de um jeito. Você se esforçou, você está cantando algo para aquela pessoa, é diferente de dizer apenas para o Senhor Jesus, que nós conhecemos e estamos conhecendo cada dia mais e que é maravilhoso. Nós precisamos ter alegria e prazer em salmodiar, em cantar. E Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Como? Cantando entre vós. Por isso os levitas adoravam, o povo adorava e cantava ao Senhor. Diga comigo, Senhor Jesus, eu sou o teu templo e eu quero ter alegria e prazer em cantar para ti.